Portal do Arrocha. Camila Carla, a loira dos paredões. Em nome de JL Produções. Pra que fui me apaixonar por essa malandra, por essa bandida que só quis me usar? Só quis me enganar, dei um chá de cama. Como é que não dama nessa safada? Sem sentimento, eu quico sem sentimento. Se apaixonar, se prepara pro sofrimento. É que eu sinto, sinto, sinto, eu sinto sem sentimento. Se apaixonar, se prepara pro sofrimento. É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento. Se apaixonar, se prepara pro sofrimento. É que eu sinto, sinto, sinto, eu sinto sem sentimento. Se apaixonar, se prepara pro sofrimento. Só quis me enganar, dei um chá de cama. Como é que não dama nessa safada? Uou, todo mundo falou pra não chonar, mas o meu coração chonou. Uou, é que ela tem fama, é ruim no amor, mas é boa na cama. É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento. Se apaixonar, se prepara pro sofrimento. É que eu sinto, sinto, sinto, eu sinto sem sentimento. Se apaixonar, se prepara pro sofrimento. É que eu jogo sem sentimento.